Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zena Carré. É, meu irmão. Eu sou o Joel Suki e eu não tenho nada a declarar. Aqui é o Babau e nada é impossível, apenas teoricamente improvável. E aí, rapaz? Aqui é o PC de No Man e a verdade está lá fora. Bota o arquivo X aí agora. PC tá aguardando essa desde que ele indicou esse tema, né? E eu sou o Neto Maru e eu já investiguei a assinatura de todo mundo de onde eu trabalho. Pra ver se não tá falsificando cheque, né? E no episódio de hoje vamos falar sobre conspirações. PC ali, bicho, já tá começando a ficar com medo ali, né não, PC? Será que alguém desse podcast vai morrer, mano? Deixa eu trancar logo minhas janelas aqui, mano. Melhor falar rápido antes que alguém veja, né? E-mail. Correio. E vamos para mais uma semana de Berzosa, né, cara? Vamos lá. E vamos para a nossa semana de recados, né? Agradecimentos, né? Na verdade. Sim, sim. Vamos agradecer aqui ao pessoal que enviou e-mails pro Azileitor 3.0, né, cara? A galera quer colaborar. É, a gente deu tempo, prorrogou o tempo, né? É. Você não pode dizer que não teve a sua oportunidade, né? É, mas a gente agradece a todo mundo que enviou ideias fodas, né? A gente recebeu aqui, cara, várias coisas que a gente vai usar no Azileitor 3.0. E pra galera que mandou e-mail querendo colaborar, escrever textos ou mandando quadrinhos ou vídeos, e espere que a gente vai mandar um e-mail nessa semana ainda, né, cara? É, não é porque a gente encerrou de receber e tal, e não é que você mandou seu e-mail e a gente não entrou em contato que você tá desclassificado, é porque realmente foi muita gente, né? Aos poucos a gente tá triando aí o pessoal. Sim. Mesmo quem não for trabalhar efetivamente, né, colaborar efetivamente, a gente vai mandar pelo menos um e-mail de agradecimento, né, ainda pro pessoal. Exatamente, cara. Muita gente participou ali, muito obrigado, né, cara? É, isso aí a gente só tem a agradecer, realmente. Agradecer também ao pessoal que tá comprando os produtos da Saraiva, né, cara, também. É, inclusive, esse programa aí vai ser um programa de você ouvir com cartão de crédito na mão, porque esse aí, sinceramente, esse aí você vai ter muita coisa que você vai ficar curioso em saber, e a gente vai facilitar a sua vida e já vai deixar o link aí de vários produtos que a gente vai falar, né, pra você tirar suas próprias conclusões, né? Exatamente. Lembrando também que a galera pode clicar no link da Saraiva, né, cara, no banner e comprar qualquer outra coisa que você vai estar ajudando o Azileitor, né, cara? Se você clicar no link de um livro, por exemplo, que a gente anunciar e você, não quero comprar o livro e tal, quero comprar um jogo de PS3. Aí o cara compra o jogo e, no final, o cara acaba ajudando o Azila, né, cara? Exatamente. Primeiro e-mail, Iago José, vagabundo asilado, São Paulo, capital. Salve, galera do Asila. Gostei muito desse último cast sobre Dia dos Pais. Seu pai é muito parecido com cômico demais. Lembrou muito meu pai falando no tempo do exército, aonde ele me contou que sofreu bastante na mão dos superiores. Faziam ele carregar sacos de areia para reproduzir um companheiro ferido na guerra. Até um sapo ele teve que carregar. Um sapo? Não, mas é porque quando você faz parte de alguma instituição militar, tem várias coisas que são desnecessárias. É. Que o cara faz só pra escrotizar, meu. Me lembro que no tempo que eu estudava, tinha um sargento lá que mandou o cara se apresentar pra uma garrafa de Coca-Cola, né? Dão continência, é, né? Bater continência. É, uma parada escrota. Mas tudo bem. São os caras que defendem o país, né? Pois é. Aí diz, os superiores diziam que toda vez que ele derrubava o sapo, diziam que ele tava matando o pobre do sapo. Olha aí. Coitado do sapo, né? Na verdade, eu acho que era uma representação, né, cara? Ele tava carregando o sapo, aí toda vez que ele derrubava o sapo, né? Porque o sapo ali, ele é meio gosmento. Ele, ah, tá matando, filho da puta, o sapo. Comecei a ver o asilo há pouco mais de 2 semanas. Fiquei sabendo do cast por um vídeo do Easy No. Olha aí, cara, o Easy de novo. Que também conheci por sorte, depois de um dos vlogs que eu acompanho. É, escutar o asilo na madrugada já virou rotina, já que não trabalho. Fico rindo. Olha aí. Aí sim. Os tempos, né, cara? Tu é doido. Fico rindo de madrugada enquanto vejo os casts e o povo xingando, mandando eu parar de rir. A gente tem que dormir pra trabalhar. Uma dica para o novo cast. Falem sobre One Piece. Olha aí, cara. One Piece já é um cast que ele tá devendo faz tempo, né? É doido. One Piece da nossa pauta é um dos topos que estão atrasadíssimos, que a gente tem que reverter isso aí o quanto antes. One Piece merece um cast só dele. Ele tem uma história fodástica. Olha aí, cara. No mínimo 3, cara. Pois é. Vou fazer, com certeza, um só não vai ser. E ainda é pouco, né? Fazer 3, né, cara? 3 dentro de uma semana só aí. Os outros. E o próximo e-mail aqui é do nosso querido amigo Matheus, 18 anos, ele faz faculdade de design, né? Ou desenho industrial, só que eu acho que são 2 cursos totalmente diferentes, é, né? Então, não vou dizer que é a mesma coisa, né? Mora em Vila Velha, no Espírito Santo. É. Conheci vocês por um amigo meu que passou o cast Histórias de Colégio 1 e então assisti o 2. E nunca mais parei de assistir, um termo carinhoso de dizer que ele... De dizer que ele ouve. Né? É, cara. Então ele ouve a gente desde o começo do ano, né? É. E queria comentar que o cast 75 ficou muito bom. E o vento atrás não atrapalhou nada, né? O nosso querido amigo Vento Californiano. O vento, né? De Miami, né? Pois é. Inclusive, muita gente tá cobrando, né, a participação dele em outros programas. Será que valeu a participação dele no vlog, hein, mano? Seria bom, né, pra quem? Pode ser, pode ser. A iluminação zona lascando, né, o cara ia chamar ele. Pois é, né, o cara suando ali no vídeo, né, cara? E eu queria contar uma história do meu tio, que é policial civil e quebrou o braço. Aí eu perguntei como. Ele disse que que algemou meliante, ao mesmo tempo conseguiu quebrar o braço dele, caralho. Que diabo é isso? O cara tá aqui e tal, aí, bora, vagabundo, tá preso, aí bota a algema, bicho aí. O cara quer o próprio braço, velho, é bem isso. Ah, beleza, né, mano? A PM, no caso, Polícia Civil, né, tem suas... Eu não vou comentar nada sobre isso aí, não. Com fatalidade. É, pois é, né? Próximo e-mail do Lucas Costa, 13 anos, de Almenara, olha aí, cara. E aí, bicho, a cidade mais asilada do país, né? E já trabalhando com engenharia civil. Só pra ressaltar, né, cara, que o primeiro prefeito de Almenara é o Cana Brava. Pode botar aí no Google pra você ver. Nosso querido amigo ilustre Cana Brava. E aí, azelados, bom, queria contar uma grande história de calote que dei nos meus colegas de sala. A professora de inglês mandou a sala fazer um trabalho que a gente pegasse imagens de frutas e colocar os nomes em inglês embaixo delas. Bom, conversando com meu colega, ele disse que meu trabalho ficou muito bom. E perguntaram se eu não podia fazer o trabalho para ele. Olha aí. Eu disse que sim, mas só se fosse por 3 contos. Claro! Porra, o cara deve fazer de graça. 3 contos é 3 contos. Vai gastar energia, né? A todo. É, mano. No outro dia eu trouxe o trabalho dele, mais 2 cópias, quando tive a brilhante ideia de vender os trabalhos, olha aí. O cara é um gênio, mas é aí que o cara sabe quem é que vai vencer na vida, né? Nesses momentos. Pois é, esses trabalhos venderam que nem água e todo mundo estava com trabalhos idênticos. Apurei uns R$60 dessa putaria. A moral da história foi que todo mundo tirou zero e só eu tirei os 5 pontos totais do trabalho. E ainda ganhei R$60. Pois é, mas se todo mundo tivesse zerado, só ele saiu com 60 conto. É? Isso aí já é o que importa. Recebi algumas ameaças de morte. Que isso? Mas passei... mas negar nem a Almenara é violenta, mano. Até por fora. Que isso. Mas passei de boa nessa história. Valeu, asilados, e tenho umas opiniões sobre os próximos casts. Como Mamonas Assassinas, que a gente ainda tá devendo também, né, cara? O cast Mamonas. É, Mamonas também é um que tá muito pedido. A gente tá aguardando um momento propício, né? Exatamente. Histórias de Calote 2, a revanche do Isaías. E por fim, um que ninguém pensou foi Histórias de Locador 2. Na verdade, ninguém pensou nada, né, cara? Que é uma porrada de gente pede pra gente fazer outro, né? É, mas quem sabe o Babal tava desaparecido nesse programa já, ele retornou, né? Pois é, o Babal tá de volta. Quem sabe? Mandem e-mails aí pro Babal participar do Histórias Locadora 2, quem sabe viabiliza mais, né? Nosso... Ou não, ou se vocês não gostam dele, mandem e-mails mandando ele se lascar, né? Coitado, Babal. O próximo e-mail é do Victor Hugo. Olha aí. Vulgo Lulinha. Olha aí. Cheio. 16 anos cursando ensino médio e redes de computadores. Esse bicho aí, cara, é um cara que tava perturbando direto no Facebook pra gente poder ler o e-mail dele. O bicho já tava louco ali. Disse que tava fazendo promessa pra poder a gente ler o e-mail dele ali. Então não vamos ler, não. Não. Não, sacanagem. Alguns casts atrás, o Lerme Lawless Cooper mandou um e-mail dizendo que chegou um cara na casa dele pedindo que ele passasse música. Passasse música, se for MP3 dele. Ah, sim. É uma gíria, como é que o pessoal diz, suprimida, né, que ele botou aí. Pois é, ele colocou o Azila Cast no meu pendrive. Olha aí, aqui. Cara, continuação da história. Ai, aí. E eu tô asilado e já falei pra muita gente. Lerme viado, olha aí, novo bordão, né? É, isso aí é uma estratégia boa, né, cara? Se você tiver... Chamar o Lerme de viado, né? O cara, tipo, pegar um MP3 de um amigo e tal, pra passar a música, e o cara passar o Azila, né, cara, pro cara. Vou falar de uma história minha. Nessas férias, eu fui para a praia, mais uns amigos meus, e levei aquelas caixinhas de pirangueiro, né, e tal. E as caixinhas de som, né, cara. Dentro do ônibus Mucuripe, eu tirei as caixinhas, coloquei o Azila Cash. Quando eu tava ali chegando no North Shop, uma velhinha disse, ei... Por que vocês não baixam o som dessas caixinhas? Olha, é louca, né? Isso é doido. Pois é, que se meter com um asilado plantonista. Como é, mano? Pera aí, que eu não tô acreditando no que eu tô ali, não. Aí eu falei assim, quando é a da posição da rã, ninguém fala nada. Então ele deixou o sonzão truando até chegar na praia. Quando chegou na praia, todos começaram a beber uns gorozinhos, vodka, cerveja, vinho e tal. Gorozinho é apelido, né? Poxa, negada bebendo todas aí. Fui tomar um sozinho. Deixei um amigo meu só na barraca. Ele é o único que trabalha e ele banca tudo, olha aí. Se ele não for... É estranho, né? Só porque o cara trabalha, vai patrocinar a vagabundagem da galera, mano. O cara é muito gente boa, né? Esse maluco aí. Pois é, né? Aquele bêbado que chega e tô pagando tudo, né? Pra todo mundo. Ele reforça aqui que o cara é um bebaça gordão que mente que só uma porra, né? Não podia ser diferente. Quando cheguei na barraca, detalhe, a galera tava me trazendo. Eu vi esse bicho e um viado que faz tatu de rena. É. E esse cara tava, tipo, queixando o viado. Ixi. Deixa que é rico, tem um carro e essas paradas. Nota-se que o cara é rico, tem um carro e anda no Antônio Bezerra Mucuripe, né? Pra conversar, né? Puta. Pois é. Que a gente disse que é pra mulherada, o viado ficou queixando a gente também e tal, dizendo que já tinha feito em 5 caras essas coisas. Vixe, já vê isso. Se você não estiver entendendo muito bem como eu, o rumo dessa conversa, é porque o papo ficou meio... Vocês entendem, né? Então, pois é. Quando viado saiu de pé, se bem que viado é até pejorativo, né? Mas a gente tinha que dizer o homossexual, né? E aí, quando o homossexual saiu de perto, meu amigo ficou com conversa e eu já tava com raiva. Grita assim: eu não quero ficar com esse viado, não, mano, me deixa quieto. Aí eu fui me embora de calção. Eles foram atrás calção, de mim. Cara. Por que calção, cara? Porque ele podia estar nu, né? Tudo bem, ele saiu de calção, só que aí ele veio também. No ônibus nós ficamos só frescando com ele e o cara ficou desmoralizado. É a moral da história, né? A história cheia de... Tirem suas próprias conclusões, né? Essa daí eu também não vou dizer nada, né? Porque... E o cara ainda terminou com só que aí, né? Pois é. E o pior de tudo é que se você achar toda essa história estranha ou ridícula, isso aí é um retrato da nossa juventude. Não tem... É, pois é. Não tem como piorar nem melhorar disso aí, não. Desculpa. Sabe, no que você dá com o filho, que você já sempre usou bem, daqui a gente sabe que era bem direção a mim, e que eu tenho um presente no sol, quando eu recente fiz erra 10, sou um já sem maçã de boi, eu tinha subido. O primeiro cara a falar vai ser o primeiro a vai ficar marcado, né, cara, desse cast. Vixe, é o primeiro a morrer. Pois é. Quem começa? Quer dizer, se... Vai lá, Babau. Fala aí, mano. Era pra não gente ter botado um depurado. Era... Não, pois é, mano. O Babau aí disse que tinha feito a pauta. Não, fiz a pauta. Bem, então vamos... Disse que tinha matado um vamos gato começar, aí. Então. Então vamos lá. Temos aqui a primeira conspiração. Essa aqui é bem clássica, né? Quem comeu meu queijo? Ela reflete um pouco do sonho americano. E diz o que? 25% dos americanos acreditam nessa conspiração e o resto ainda tá... Acho que tu vai falar McDonald's. Ainda tá vai não vai. Quem adivinha qual é? Tu vai falar aquela da privada, que se todo mundo Ixi, der mas, descarga. Né? Vamos pro negócio mais clássico aqui. O sanduíche de minhoca do McDonald's. É. Vou dar a dica aqui. No dia 16 de julho de 1969, quando a América toda prendeu a respiração, o que é que estava acontecendo? E que alguém tava... Só Olimpíadas. Segundo eles, né? Eu vou dizer segundo, porque ninguém, pra ninguém tomar partido. Segundo, porque tu não quer ser responsabilizado, né? Segundo eles, nessa data estaria acontecendo o lançamento da Apollo 11 para 400 mil quilômetros que separa a gente da Lua. Segundo eles, em 8 dias chegaram lá. Neil Alden Armstrong, o nome do cara lá quase não sai agora. Aí disse aquela pequena frasezinha, né? Aquela frasezinha clássica. Um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. Então nós estamos falando do quê? Da ida do homem à Lua. Será se foi verdade ou não? Acho que foi mentira. Não, tu sabe por quê? Porque eu vi num episódio do Family Guy que dizia que é mentira. Mas no Simpsons passou eles indo, pô. Não, mas tu sabe um fato curioso que eu li recentemente sobre isso aí? Eu ouvi dizer, mas que a espaçonave que transportou eles nessa primeira viagem, o processador que os caras utilizavam, mas era similar a uma máquina de calcular, mano. É, velho. É isso, mano. Como é que uma espaçonave vai calcular a órbita dela até lá, baseado num processamento desse? Na verdade, eu vi até sobre isso mesmo. As linhas de comando dela, pô, era costurada na mão. A linha de comando dela não era digital, não. Não tinha impressão digital pra... Tu tá dizendo que o foguete era costurado, velho? Não, a linha de comando do da configuração, pô, do programa, do 0, do 1. Não era um circuito, não. Era a linha traçada zona e contrataram costureiras pra ela costurar num padrão lá. Um dia definiu 0 e 1. Era um negócio assim arcaico, mas... Mas tu acha que uma civilização que não tem internet nem de 10 megas, mano, nem internet tem tinha direito, né, de questionar isso. Os caras, esses bichos vão ir pra Lua, mano. O pior é ir voltar, mas se fosse uma missão suicida, eu até acreditaria. Jogar os caras lá e pronto. Eles ficavam lá e nunca mais voltavam. Né? Pois é, agora pra ir e voltar aí já é esticado. Não, é porque naquela época, é porque isso aí é a coisa de americano, mas naquela época ali, mano, na época da Guerra Fria, né, 69, né, que o Neil Armstrong foi pra Lua e tal. Dizem que foi, né, e tal. É isso aí, a gente dizem, né, porque eu pesquisei um bocado já sobre isso, e você encontra, assim, material que atira por dois lados. Tem tanto material forte contra, como tem material forte a favor. Aí você fica naquele passo. Diz uma coisa a favor, que eu nunca vi uma prova a favor dessa teoria aí, não. É, mano. Na verdade, ó, pra tu ver, os caras não dão uma prova a favor, eles pegam... Mudou de assunto. É. Mudou. Pera aí, poxa. Totalmente o que eu entendi. Já tá dizendo, não, vamos pular a pauta aí. Eles pegam uma conspiração, pegam as teorias dos caras e tentam desmentir, né? Eles não elaboram a deles e tentam provar. Eles pegam a dos outros e quebram. Que isso aí já é uma tremenda sacanagem. Você já viu as pessoas que trabalham desse jeito, né? Não consegue aparecer só e tenta derrubar os outros pra tentar aparecer. Ah, isso aí é tipo aquelas paradas ali de quando tem algum fenômeno OVNI, velho. Esses bichos contratam uma pessoa que é totalmente maluco pra dizer umas coisas zona absurda, mano, pra ficar todo... Gilberto tempo. Barros. O Gilberto Barros ali era direto patrocinado ali. O Ratinho também, mano. Quando acontecia alguma loucura, os caras chamavam logo o Ratinho pra... Naquela época ali, os Estados Unidos e Rússia, mano, tava na Guerra Fria ali direto. Ah, tu acha que o russo, mano, vai deixar o americano ali ir pra Lua, mano? É, mas o russo, que... pelo menos, ele foi honesto e disse que mandou um cachorro, né, pra lá. Pois é, mandou pra gente realmente poder entender isso aí, né, a gente tem que voltar realmente naquela época, por volta ali dos anos 40 na Guerra Fria, realmente, tinha essa grande disputa. Pra tu ver como o negócio era tão feio, naquela época o pessoal acreditava que quem conquistasse o espaço seria o quem ia ganhar a Guerra Fria, né? Ou seja, quem chegasse à Lua seria quem ganharia a guerra. Ah, eu acredito ali nos chineses, mas esses bichos tentaram chegar à Lua ali num balão ali. Pois é, só que em 4 de outubro... Eu não acredito nos chineses, não. Eu comprei recentemente um acendedor de fogão, levando um juízozão federal. Então ali em 4 de outubro de 57, né, os soviéticos lançaram o primeiro satélite deles, que foi o primeiro satélite que o mundo lançou em volta à Terra, que era um tal do Sputnik. E esse bicho caiu no Canadá, né, um dia desse aí e tal. Então tu imagina, a negada naquela época achava que quem chegasse primeiro quem ia ganhar, quando os soviéticos lançaram um negócio desse que chegou lá, os americanos endoidaram, né? Ah, e os caras lançaram, né, os russos aí, oi! Reza a lenda que os jornais, comentários em público, em praça, era que a raça humana estava extinta a partir daí, que eles acreditavam que o soviético ia botar uma base na Lua e lançar mísseis, né, diretamente de lá. Ei, Babau, se tu construísse um foguete, mas tu botava qual nome? Paz, eu botava ele de... Babau 2. Ei, PC, se tu criasse um foguete, tu botava o nome dele de quê? Chegar ficou difícil. Acho que o meu ia ser o Las Noches. Opaia. Rapaz, cara, peraí, bicho. E o teu, PC, o teu aí, tem o nome do teu foguete? Os Dias. Fogueteira. Fogueteiro, fogueteirozão, fogueteiro. Dino Explosion. Vixe, aí ficou massa. Aí, muito melhor, velho. Pô, o ambiente da época era esse, então, né? A Guerra Fria, e o pessoal acreditava que quem chegasse primeiro ganhava. E pra quê, né? Tava tipo as Olimpíadas, né? Esses bichos. Ah, quem chegasse primeiro é o vencedor, então. Então, a meu ver, eu acredito que o presidente da época ali, o Dixon, olhou, né, pro... esse fato, o pessoal tudo enlouquecendo e falou, rapaz, se vocês não conseguem, porque, ó, como os soviéticos... Se a gente fez o Rambo, né? Se a gente fez o Rambo, dá pra fazer um... Os soviéticos já conseguiram lançar esse satélite, na mesma época os Estados Unidos não conseguiam nem sair do solo, tinha vários projetos que já tinham dado problema, não tava conseguindo nem sair do solo lançar, imagina chegar lá, né? Então, acho que a meu ver, ele chegou pra legada ali da NASA e disse, rapaz, se vocês não conseguem fazer, vamos... inventar. Chá comigo, né? Deixa eu chamar um camarada ali que ele resolve. Que na época, se vocês lembram, tinha o lançamento daquele filme, como era o Odisseia. Guerra nas Estrelas. E tinha também um outro filme famoso ali que era sobre... Era do mesmo abordagem, só que era um grupo Rogers. Da Lua. Eu não lembro o nome agora, rapaz. Esqueci aqui. Flash Gordon. Apollo 11. Que era o pessoal indo pra Marte. Vingador do futuro. Ah, rapaz, os caras nem lembram e ficam inventando aí. Vingador do futuro. Não, Marte Ataque existe. É? Então o cara deve ter... Vixe, Maria. John Carter, é daquela época. É, velho. O cara deve ter chamado o cara pra resolver o problema dele e tá aí. Saiu apenas o filme mais caro de todos os tempos, né? 40 bilhões. Ah, o quê, mano? 40 bilhões? Já é isso? Oi, pra construir um filme, mano. Isso é, essa conspiração é mais loucura do que a conspiração da Lua, viu, mano? Pois saiu o cara, não foi? Que esses caras vão gastar 40 bilhões em um filme, mano? Ah, rapaz, veja aí, bem, isso era... O Nixon se reelegeu no ano seguinte, mano. É um desvio de verbazão fudido, viu? Ei, véio, qual era o elenco desse filme aí, velho? Rapaz, o elenco só Deus sabe, não era esses quatro camaradas lá? Tom Hanks, Marlon Brando, Van Damme, né? Van Damme. Van Damme, né? Nesse aí, quem só que tá? Mercenário, né? The Rock, né? É, 40 bilhões, velho, isso aí, velho. Eu já vi depoimento daquele cara, o Bill Casey, que ele era analista engenheiro, né? Da Rocketdyne, que era a companhia que projetou a Apollo 11. Uhum. E ele disse que quando... não é humorista, não, mano. Sei não, sei que tem o Bill Casey, é o analista engenheiro lá da empresa. Não, pô, esse aí é o Bill Cosby, velho. Bill Cosby e Bill Casey. Então ele tem depoimento que quando ele viu, ele dizendo, né, que rapaz, isso aí não pode não. Apesar do cara ter projetado o foguete, o cara desacreditou no próprio projeto dele, né, disse, isso aí... Sabe outra coisa que é estranha, mano? É. Como o Joel disse, mano, nunca conseguiram enviar nada pro espaço, mano. É. De onde é que um projeto, um protótipo, né? A gente pode dizer assim, a primeira viagem dos caras, os caras já mandam seres humanos? Pois mano. É, mano. Muito difícil, cara, não sei, né? É, naquela cara... época ali, os caras não tinham nem televisão colorida, mano. Como é que os caras queriam ir pra Lua, mano? Segundo o governo do Dixon, lá eles foram 6 vezes, né? Chegaram aí 6 vezes e até hoje não foram mais nenhuma. Aí o pessoal pergunta, e por que não manda de novo, né? Rapaz, o orçamento é muito caro, já pegamos tudo que precisava, não tem mais por que voltar. Na verdade, eu vi que é porque exatamente na Lua não tem o que se explorar, né? Por isso que eles não voltam lá, porque é como se realmente fosse um grande deserto, né? O minério lunar. Eu só peguei abuso desse assunto que um dia desse eu vendo aqui no site que eu acompanho sobre tecnologia, aí lançaram lá um... Asilator, site... né? O nome do site. Rapaz, um site super sério, coloca... assuntos muito modernos, bem feito. Aí lança uma bosta de uma reportagem falando sobre as bandeiras da paz, que é as bandeiras que deixaram lá na Lua, 11 ou 12, já tinha ficado esbranquiçada com o tempo, aí agora viraram bandeira da paz. Bandeira da paz. Aí eu fiz um comentário lá no site mesmo, embaixo da matéria, rapaz, o que choveu de gente comentando foi loucura. Bala pra todo lado, a galera se matando, se degladiando. Eu vi isso, mano. Tu tava mandando spam pra galera, mano. Eu pois também entendi que a realidade é essa. Realmente é a verdade. Se foi ou não foi, pelo menos procurem por si só, né? E onde é que tá a verdade, PC? É. Você dormiu, ó. Onde é que tá a verdade, mano? Tá aí do Homem à Lua? Não, pai. Lá, deixa pra lá. É, mas tem um monte de coisa que diz que o homem não pisou na Lua, na verdade, né? Temos, assim, vários fatos onde o pessoal aborda isso. Que, na verdade, é verdade, né, isso aí. É, dizem que foi obra de Hollywood, essas paradas de cinema aí. É por isso que eles fizeram esse filme, né, 40 bilhões ali. O resumo da conspiração é o seguinte, o lançamento do foguete foi real, os astronautas foram à órbita, passaram 8 dias orbitando. É doido, durante a orbitação, emitiram o filmezinho que a gente viu. Se é que essa palavra existe, né? Orbitação. Filmezinho bem elaborado. Depois de 8 dias, os caras desceram. Pronto, pousaram no mar. E aí estamos. Tá com essa dúvida até agora, né? Eu acho que é mentira, porque tem a parada da gravidade zero, a bandeira tremulando, os caras pulando. Onde o pessoal briga mais é esse negócio de fotografia, né? Porque a pegada também deixada lá, né? Convenhamos, se a fotografia foi realmente manipulada, o fotógrafo era burro pra caralho, viu? Que nem eu fazia um erro desse. É porque não tinha Photoshop, mano, naquela época. Deixa eu só lhe citar aqui, vamos elaborar aqui pro pessoal entender. Primeiro, as fotografias. O primeiro fato lá que você tem é o céu... Só em preto e branco. Céu sem estrelas. O que é que acontece? Aqui na Terra, se você tentar bater uma foto, dependendo da cidade onde você está, do céu à noite, dificilmente você vai conseguir capturar uma estrela. Primeiro fator disso é a poluição, então tem muita partícula de pó no ar. Poluição luminosa, né? Reflete o flash da câmera ou então obstrui a luminosidade do céu. É, porque na verdade, se você estiver num local que é completamente escuro, você consegue ver. Exato, se você estiver no interior do sítio, num mato aberto, talvez até consiga, né? Não, você consegue ver, bater uma foto eu já não sei, né? Supostamente na Lua, supostamente que eu digo que não tem como ter certeza, mas o que a física nos diz é que a gravidade lá sendo menor, ela não comporta as partículas direito, como ela não tem atmosfera, não tem como ter diferente nível de incidência de luz, então teria que aparecer, limpo e seco. É, mas agora, claro, agora uma coisa que eu não entendo, essa parada da pegada, a pegada do cara no solo, né, do terreno lunar, eles dizem que na verdade não era pra ficar a pegada porque lá não tem umidade, né, no... Exato. Ih, que porra é essa, mano? O cara anda pelo solo lunar e fica liso, é, o chão? É, lá a explicação é o seguinte, que eu dei uma pesquisada, eu vi, por exemplo, pra ocorrer uma pegada é preciso que as moléculas estejam encaixe, elas precisam se encaixar umas nas outras, então isso acontece quando elas estão úmidas aqui. É. Tanto que se você for na praia, você pode fazer esse experimento. Onde é que é mais fácil deixar uma marca? Na areia molhada ou na areia seca? Se você for na praia, na areia seca, você não vai conseguir deixar a pegada não, amigo. Muito menos com a marca de seu sapato lá no chão. Se for na leste-oeste, dá. Eu também que dá. Então, o que acontece? A areia seca, ela não tem o encaixe uma nas outras e ela não tem como formar uma pegada fixa. Ela pode formar um buraco, mas com pouco tempo ela teria de sair, porque na superfície lunar não tem a gravidade que segura as moléculas. Então, ficaria facilmente cobertas com o tempo. Mas tá lá, a bichona com sapato Nike lá do cara e tal, 44, marcado. E não tem como provar o contrário, né? E a porra da foto da Terra que esse bicho diz... Sim, aí tem as réplicas, vamos dizendo as réplicas também, senão a gente vai tomar partido só por um lado, né? É. Deixa eu dizer lá, o céu sem estrela que eu tava comentando antes, pesquisei as réplicas. O bicho quer defender agora o americano. Segunda Rapaz, tem que ser imparcial pro pessoal poder escolher seu lado, né? A réplica da NASA é que eles dizem o seguinte, aquelas fotos onde não aparecem as estrelas, é porque é uma foto panorâmica, ela era feita de várias máquinas. E eles unificaram numa imagem só, ficou uma foto panorâmica onde não tinha como aparecer, já que eram vários ângulos diferentes. E aí eu digo mais uma vez, mano, os caras não tinham nem internet, mano, nem televisão colorida, os caras tinham uma câmera que batia foto panorâmica, velho. E a engenhosidade da parada, né? Tem vários jeitos aqui da gente bater uma foto. É. Mas vamos bater só a panorâmica mesmo. Porque... Rapaz, eu vi o estilo de foto lá que os caras tinham que tirar, rapaz. A máquina era pregada, segundo o equipamento, era pregada de um jeito que o cara não tinha nem como focar, mas ele tinha que bater várias fotos pra poder escolher depois, né? Mas tem foto lá que tá tão bem focada assim, até o cara parece que pousou e o outro, peraí, deixa eu pegar aqui tu 3/4 da fotografia, rapaz, é um negócio assim, fora de série. Não, e o mais massa, porque o Neil Armstrong, né, teoricamente ele... Foi o primeiro homem que pisou na Lua, né? Entre aspas. É. Ganha fortunas e dinheiro hoje só por causa disso. E aí tem um vídeo dele pousando na Lua, né? O cara se eternizou pra história. Tem um vídeo aqui do Neil Armstrong pisando na Lua, né? Não, realmente... Se o cara foi o primeiro homem que pisou na Lua, então quem é que tava filmando a parada? Isso, tu prestar... Do lado de fé, peraí, do lado de fora. E se tu prestar atenção, é do lado de fora mesmo, viu, que estão filmando. Oi, ó, como é que a câmera foi parar lá, velho? Eles enviaram a câmera por um foguetezinho aí da hora. Mas como o Neto disse, você disse que foi o primeiro homem, não falaram nada de cachorro, né? É verdade, é o primeiro homem. Tem PT, não tá? Rapaz, esse negócio de filme também gera uma polêmica danada. Pra gente não perder o rumo, vamos tentar seguir. Mas presta atenção, esse negócio de filme, segundo lá, a imagem foi transmitida ao vivo. Tá querendo falar do filme do Tom Hanks, né? Mas vai lá. Rapaz, os caras estavam quase um náufrago lá mesmo. Olha lá, naquela época, viu? Com a internet zona de 10 mega, os caras transmitiram em tempo de 2 segundos de delay o atraso da transmissão de lá pra cá. Não. 2 segundos. Hoje em dia, segundo o cálculo, se os caras pegassem o material mais potente daqui, seria 4 segundos o atraso. É doido, é, mano? 2 segundos. 2 segundos de delay, agora que eu não acredito. Não tem mesmo, nem perigo, mano. Mas isso aí na Copa de 2010, mano, tá com 10 segundos de atraso. Pô, não é, mano. Os caras transmitindo do Japão pra cá, mano. Dava um delayzão, filho da puta, mano. Da Luna, né? Doido. Então vamos ao fato número 2. Bandeira tremulando. Essa aí, essa parada aí tá mal contada, viu? Essa aí eu até descarto, porque isso é uma grande besteira. Os caras ficarem discutindo se a bandeira tava tremulando ou não, se tinha vento ou não. É, mas eu acho isso aí um dos pontos fundamentais, mano, da questão. Ah, o cara pegar a porra de um pano e balançar pra... Não, tá tremulando. Né? Não, não, ao contrário, mas a bicha não era pra estar tremulando, mas se não tem vento lá, como é que a bicha ia ficar tremulando? Mas aí o negócio deles é o quê? Dizendo que o astronauta tava manipulando a bandeira, né? Tudo bem, ele pode. Psíquico, ele pode ter tremulado ela. Aí vem o cara e fala: mas por que não apareceu na foto? Aí você diz, porra, era uma foto, bicho, não era um vídeo. Se fosse um vídeo, ia aparecer o cara balançando. Mas como era uma foto, eu queria que se mexesse. Mas não... Quem é que garante que eles não adquiriram um superpoder quando chegaram lá, né, não? É. O cara tá pensando que é Hogwarts, que as fotos se mexem, pô, também não é assim não, né? Aliás, tem até uma piada com isso aí, né? Porque a galera diz que as fotos aqui, são JPEG e Hogwarts é .gif. Então essa da bandeira eu acho uma besteira, não precisa nem comentar essa porra, cara. A da câmera eu achei mais foda ali. É foda pra caralho ali, né? Mas vamos pra outro ponto. Sombras em diferentes direções nas fotos. Se você bem entende um pouco de ótica, você vai saber que se você tirar uma foto entendo, com a única fonte de luz. Se você tiver um... Você nem pode vai, mano. Isso aí. Explica aí. Se você tiver uma única fonte de luz, no caso a luz do seu quarto, você ligar, todas as sombras do quarto vão estar dispostas na mesma direção. Se tiver alguma que esteja diferente, pode desconfiar que você tem alguma coisa errada. E se for durante o dia, a luz do sol não conta não nesse cálculo aí? É. Conta sim. Mas aí vamos se teletransportar lá pra Lua. Lá só temos uma única fonte de luz, né? O sol. Na Terra também, mas a gente só tem uma. Não, pô, mas aqui tem luz pra todo lado. Não tem como bater uma foto com uma única fonte, né? Certo. Então lá só teria a Lua mesmo, o sol mesmo, refletindo. Então, se você batesse uma foto, eram para todas as sombras apontarem numa única direção. Só que nas fotografias que eles enviaram, não acontece isso. Você vê sombra para todo lado, espalhada, se misturando. Um fuzuê medonho, como se tivesse sido feito assim no estúdio, com várias... pontos de iluminação diferentes. Esses bichos levaram a câmera, mano. Que faz vídeo ainda por cima. Tudo bem, mas aí vem a réplica. Segundo os caras, isso foi proposital. É um tipo de efeito de fotografia pra perspectiva. Olha aí. Eles chamam de ponto de fuga. Que foi que disse? Que foi que disse? Segundo a NASA. Ele diz, rapaz. Conversa, mano. Daí, então, deu aí. Segundo eles, era uma técnica altamente conhecida por Leonardo da Vinci, já que já pintava com esse tipo de perspectiva, né? Não, olha aí, mano, o cara botaram o da Vinci no meio, mano. Qualquer discussão que o cara usar o referencial Leonardo da Vinci, o cara tá... Perdeu putaria, o foco, né? Ah, esse bicho aí não tinha nem câmera, mano, na época dele... Aí vem os mais estudiosos lá, na sua réplica, e diz, não, se você pegar a superfície lunar, você não vai ter uma fonte de luz única. Ela não absorve a luz do sol inteiramente, não. Ela refrata um pouco. Então isso você aí vai na ter... visão do Dragon Ball, né? Então você vai ter um pouco de refração. Mas aí fica esse impasse. Mas se você, por exemplo, tente bater uma foto à noite, uma foto sem flash à noite... Vá no interior, numa beira dessa de BR, aquelas quando você tá viajando, que vê só mato um lado do outro. Eu digo que é perigar aparecer um fantasma na hora. Tente chegar lá e tirar uma foto de noite sem flash pra você ver se a superfície da Terra vai refletir alguma coisa. É, eu ainda digo mais. Se você tem coragem de fazer isso aí. É, dependendo da estrada aqui no interior, é meio complicado mesmo. Pois. O final da história é que é tudo mentira. Mas vamos abordar os temas um a um. Nada que foi dito aí me convence que essa história é verdade, não. O que é que tu acha, PC? Temos outro ponto aqui, que é quando os caras batiam as fotos onde aparecia a Terra ao fundo. se você comparasse uma ou duas fotos, elas estavam em tamanho diferente, exatamente. Isso, como é que pode? Se você tá tirando do mesmo lugar, ela aparecendo em tamanho diferente. Mas tem umas horas ali na Terra mesmo que a Lua tá de tamanho diferente também. Tá em desproporção com a Terra, a Terra tá em desproporção com a Lua, uma putaria. Aí vem a réplica, né? Segundo eles, as fotos não eram aquelas, elas estavam em tamanho original e aquelas ali foram ampliadas em diferentes tipos de zoom. Então quando eles... Quando eles foram revelar, eles revelaram em zoom diferente pra dar esse efeito, realmente, né? Eu doido, né? Ah, e aí os caras foram revelar as fotos e disseram assim: né, dá só uma ampliadinha aí na Terra aí. Vixe, o maluco lá na gráfica fez 5x, ó, o pedi safado. Inclusive, eu tenho uma dica muito boa pra NASA, mas esses bichos deviam contratar o senhor Pinóquio, né? Como relações públicas, mano. É, rapaz, porque se tu essas vê... desculpa aí tão puta merda, mano. Se tu vê o cara do relações públicas, realmente, o cara é aquele tipo de cara que fala e não fala nada ao mesmo tempo. Você pergunta uma coisa a ele, ele responde lhe perguntando outra. Pra você não saber nem o que é que você perguntou no começo. É difícil, viu, o cara trabalhar dessa maneira aí, mano. Outro tópico aqui que eu anotei foi, por exemplo, nas fotografias que apareciam, não apareciam crateras, né, do jato de propulsão, do módulo. Não, mas aí como foi que esses bichos pousaram lá, mano? Rapaz, tá doido, mano. Esse aí gera uma briga grande, esse tipo aí de... Esse tópico aí, né? Porque segundo o cara lá, o Bill, o engenheiro que fez a máquina tinha uma propulsão enorme. O Bill, ó. O Bill. Né? O Bill, né? A máquina tinha que ter um arrasto muito grande para vencer o empuxo. Então ia deixar, como lá as moléculas não ficam presas como aqui na Terra, ia ser poeira para todo lado, meu amigo. Certo. Segundo os caras, é porque o local da foto não era o local do pouso realmente. Eles vinham descendo e iam andando. Os caras arrastaram a máquina um pouquinho pra lá, né? É, então o local da cratera era pra... ficou mais pra trás e não saiu na foto. E por que? E por que que a nave tá aparecendo lá no fundo? Esses bichos arrastaram com uma nave, velho. Pois é, papai, é muita coisa. Tem. Tem uns caras que fizeram a sobreposição de fotos, né? Eles pegam duas mais fotos e vão sobrepondo. De dias diferentes, locais diferentes, porém quando sobrepõe, dá no mesmo local, a mesma estrutura geográfica, o mesmo plano de fundo, as mesmo mapeamento do terreno. Eu digo, rapaz, vídeo, quando eles comparam um vídeo sobrepondo. Não, isso aí tá uma sacanagem muito grande, mano. Não tem como não. Acho que esse cast aí devia se chamar, na verdade, Histórias do Senhor Pinóquio, parte 2, velho. É edição lunar, né? Vai dar. Mas vamos pegar lá, senão a negada que acredita aí, né, nessa viagem vai... Já tá louco, mano. Se eu tivesse a mínima tendência a acreditar, mano, tinha caído por água depois desses comentários aí, mano. Não, mano, só a parte ali da câmera, velho, quem tava filmando já matou já, velho. Que bate foto e filma, né? Eu creio que a maioria da população acredita, né, realmente nisso, mas... Ah, só o lance do delay, mano, eu já não acredito mais. O que me intriga é que o pessoal não procura saber o porquê, só diz, rapaz, deve ter ido. O pessoal você pergunta, trabalho, não acredita, que o pessoal não. Tá... Ei, PC, o que é que o pessoal do teu trabalho diz sobre isso aí? Não acredita, não. Aí, pode vir quem for, pode vir um piloto da nave lá dizer pra ele que foi isso, é mentira. Ah, não, é mesmo. Segundo o Bill lá da Bill, né? Ele também não acredita, né? E é porque é o próprio projetista da nave. Tu vê que o comentário do Babau dá uma credibilidade de doida, né? Não é quem foi que disse o Bill. Pô, meu, o cara lá. Né? Ei, Babau, já pensei, tu devia ter chamado o Bill, mano, pra ter gravado. Não é, mano. Pra quem não tá inteirado, Bill é o engenheiro lá de trás da Rocketdyne, a companhia que projetou a Apollo 11. Vamos chamar o cara de Bill pra cortar o nome do cara. Beleza. Segundo o Bill, ele não acredita e ele diz: rapaz, se quiserem me fazer acreditar, é muito simples, é só pegar um. Virar o telescópio Hubble, olhe para a Lua e me mostre onde tá qualquer resquício. Oh, dessa missão Apolo, né? O módulo lunar tem que estar lá na Lua ainda, então me mostra ele lá. Os caras explodiram, foi depois que saíram de lá. Mas é incrível. Dei valor aí o comentário do Bibo. É, ele falou isso, rapaz, apenas faça isso que eu me calo, mas ninguém se propõe a fazer, até porque também, uma coisa que eu achei foda é que eu fui pesquisar isso aí, se você tirar fotos da Lua com um telescópio super de alcance super preciso, ele não vai tirar uma foto ainda muito boa. Ela vai sair ainda com uma qualidade... Os caras, além de não ter ido, ainda cagaram o pau, né? Disse mesmo, como é que pode um telescópio desse consegue enxergar, entre aspas, 14 anos luz fora da Terra e não consegue ver a Lua bem aqui? Os caras ainda botaram um produto pra ninguém mais ver, né, mano? Sim, negado é osso. Passaram um brilhão na tela e na hora, rapaz, diga, aí é sério, né? É mais fácil encontrar o dragão de São Jorge lá do que encontrar os monstros fora a Lua. É, mas o dragão eu acredito que tem lá. Aí vem a réplica. Não tem a réplica. Segundo eles, os resquícios vão estar no lado escuro da Lua, né? Junto com os Transformers. É, tá certo. Sentinel Prime lá. Que é o lado que a gente não vê. Sentinel Prime lá na nave, lá na corda. É. Fora o dragão, né? Que não apareceu na Lua. E aí, como é que fica? É mesmo. Cadê o dragão na Lua? Na foto? São Jorgezão, né, e tal. É, quero ver. Só acredito se tivesse, tu é doido? São muitos tópicos que o pessoal discute sobre isso aí. Sem o dragão e sem os Transformers, né, não tem mais nada que a gente tenha a discutir, né, sobre esse assunto. É. Tá encerrado, né, tá encerrado o fato. Tem um negócio interessante que é cinturão de Van Allen, né? Que é uma camada que envolve a nossa Terra aqui, radioativa, onde seria praticamente impossível se passar com vida sem ter nenhum resquício. Passar com vida já é dificultoso. Esse aí é o... Passar com vida, sobreviver e não ter resquícios é uma coisa praticamente impossível, né? Mas os caras fizeram isso. Van Halen, né? Isso aí tá dizendo. Em 16 de julho de 69, que inclusive coincidiu com a época onde o Sol teve a maior explosão solar já registrada, foi exclusivamente nesse período. Ou seja, o cinturão de Van Halen estaria mil vezes mais forte, mais intenso, mas os caras lá passaram, na boa. Segundo Bill, de novo, teu brother, ele falou, fez uns cálculos lá, ele disse o quê? Para um ser humano poder sobreviver em condições normais, para passar do cinturão, teria que a nave ter no mínimo 1,5 metros de chumbo, de espessura. Aí ele faz um trocadilhozinho, ele diz, observe quando você for bater um raio-x aqui na Terra mesmo. Eles usam uma placa de 30 centímetros de chumbo atrás de você para bloquear o raio, para um simples raio-x. Agora você imagina isso para bloquear toda a radiação solar, né? Essa ali não é a história do Quarteto Fantástico, não, mano. É piadinha do Bill, né? Foi o trocadilho do cara. No entanto, o módulo da Apollo 11 continha uma camada de alumínio, numa espessura quase que de uma folha de papel. Era o único bloqueio que eles tinham. É, doido, né? Na hora que esses bichos passassem pelo cinturão de Van Allen, véio, os bichos ficaram careca na hora, velho. Tá doido. E os caras voltaram lá, tudo bonitão e tal, inteirão. Nem olheiram os caras. Tiveram filho de tudo, foi depois. Filho de tudo, nasceram com dois braços, filho ainda. Tu sabe que tu tá tirando a credibilidade totalmente da NASA, né? Pois é. Só com essas histórias aí do Bill aí. Antigamente, mano, imaginava esses foguetes espaciais, mano, as coisas zona faraônica, mas agora eu tô imaginando esses bichos tipo uma sucata zona violenta, mano, só mesmo. Comprado ali do Chico Alves. Tu é doido, mano. Você lembra daquele foguete do Pica-Pau, tu, quando ele tá fugindo da Flórida? Daquele naipe ali. Tem até uma lenda aqui que diz, né, que essas filmagens, se foi feito a filmagem, realmente elas teriam sido feitas na Área 51. Que é uma área militar altamente protegida, no deserto americano, que se você realmente observar ela, fotografias, é bem parecido com o ambiente suposto da Lua. Dá para ver pelo Google Earth ali a Área 51. É, tem fotografia e tudo. Tem até no GTA, mano. GTA, mas a Área 51 é foda, cara. Lá tem aviso. Segundo os caras lá, tem aviso nas redondezas, né? Pra você não se aproximar, que pode levar um tiro sem aviso. Bir grup kurdu ne yaptı? Halka uluslararası hap bir yer bulur bir namzı. continuar ali o papo de espacial, o papo espacial ali, e a parada do ET de Varginha. Vixe, que sabe... o cara derrubou o nível, ó. Porque tu sabe o seguinte, velho. Dizem que o ET de Varginha, esse bicho foi uma troca que o governo brasileiro fez com o governo americano pra colocar um astronauta brasileiro lá dentro da NASA. Vixe. Só um? É. Que merda mesmo. Tu já pensou que já acabou aí a conspiração? Pra que o cara ia fazer uma merda dessa pra botar um astronauta lá? Pô, Brasil, porra. Brasil ali. Tinha uma experiência com feijões aí que tava pendente. O cara ia trocar uma relíquia histórica dessa. Pra que o Brasil vai querer um extraterrestre, velho? Pô, e a NASA nem paga tão bem assim, pô. É, loucura, mas é só, tipo, aquela parada, mano. O Brasil ali não ganha porra nenhuma nas Olimpíadas ali. Vocês bichos tendo pelo menos um astronauta ali na NASA, mano, é lucro, velho. É verdade. Mas não vamos nem falar de Olimpíada, não, que isso aí dá desgosto. Cara, tu acha também um mito, tuas Olimpíadas? Olha, o herói do Brasil é aquele cara do iatismo, que se aquele cara quiser se naturalizar em outro país qualquer dia desse, pode acabar as Olimpíadas que o Brasil tá lascado, viu? Como é o nome do cara do iatismo? Eu sei lá que eu não assisto. Neymar. É bem capaz de pensar em que é isso mesmo. E é porque o cara é o herói brasileiro das Olimpíadas. O cara sabe o nome do cara. Ei, PC, o que é que tu acha dessa história aí do Neymar ter feito umas 30 propagandas dizendo que ia trazer o ouro e não ter feito nada, mano? Sem comentário. Aquilo ali é uma brincadeira, o futebol tá brincadeira mesmo. Tu pediu teu dinheiro de volta, PC, se fosse patrocinador dele... Nem sabia que meu dinheiro foi gasto nisso. Ah, mas tem essa história mesmo do ET de Varginha. Porque assim, mano, o cara, o governo brasileiro, ele fez um acordo com o governo americano de que eles davam o ET de Varginha para o governo americano analisar e tal, fazer a autópsia do bicho lá. Pra ver. Inclusive, eles capturaram dois. Capturaram. Sim, mas você tá contando a história já após capturação, né? Conte o pré. Como foi que esse ET veio parar em nossa posse, primeiramente? Esse ET, como foi que ele veio parar na posse brasileira, primeiramente? Mas eu só me lembro que eu tava assistindo o Ratinho, aí ele entrou um link ao vivo lá, dizendo que tava perseguindo o ET e tal. A galera tava dizendo que... encontraram o diabo! Os caras disseram... E os caras foram com pau e pedra, meu, pra cima do... Do aí, ET, velho? Todo hospital. A chamada era até essa, né? Daqui a pouco a gente vai entrar com um link ao vivo com o demônio, né? Xixi, mano. Não, porque o bicho era meio marrom, né? Então... Tinha chifres, mano. Ponto de linchamento. Aí foi que o governo americano falou, disse, não, mas daqui a 12 anos a gente coloca o brasileiro lá na NASA e aí a gente transforma ele num astronauta, um herói brasileiro e tal, não sei o quê. Mas não foi pra Apollo 11 não, né? É realmente 12 anos ali que se passam, se eu não me engano. Sabe que nesse projeto da Apollo 11, né, tiveram vários outros... precedentes antes de realmente do lançamento e morreram 13 astronautas. Ou foram 15, então agora. 13 astronautas que iriam pro projeto, mas acabaram morrendo de acidentes não explicáveis e foram substituindo, até que chegou na formação da data então dita. Era acidente de carro, acidente do trabalho, foguete que não conseguiu decolar, só um acidente assim que o cabo olha, vixe, aí tem coisa. Yes. De Varginha provavelmente é um caso verdadeiro. Isso era fácil. Tem muita conspiração também sobre a morte de artistas famosos, né, mano? É o velho fulano de tal não morreu, né? É, o Elvis não morreu, né? E tal. Ou o Dead. Michael Jackson. Ou o Dead, ó. Não, realmente o Elvis não morreu, né? Dizem que ele só foi pra casa, né? Essa do John Lennon aí, a galera disse que ele tinha muito sósia aí. O quê? Não, é John Lennon, né? John Lennon. Não, eu já vi aqui várias teorias aí, pô. Na verdade, realmente tem muito sósia do John Lennon. Inclusive, Tem um aqui na minha rua, meu, que mora na rua de trás, meu, que esse bicho parece que só uma porra. Não, é sério, eu vi um negócio desse aí, o cara dizendo, era, mas aí o cara já vê de longe que é muito furada demais, né? O cara dizendo que realmente ele não apareceu, era só os sósias que apareciam. Quem? O do Paul? Do John Lennon, não, do John Lennon. John Lennon? Diz que o, Lennon, os shows que ele fazia não era nem ele. Já vê isso, meu. Quem sabe o Paul ainda imitou também, né, e fazia o sósia dele. Mas tu sabe que o John Lennon morreu, né? É. Rapaz, pode ter sido sósia. O Elvis Presley, mas esse bicho aí, a galera disse que ele não morreu não, né? Inclusive disse que viram ele recentemente, não sei aonde aí. Vixe, mas tava com a mulher dele? Acho que tava, sei lá. Rapaz, a esposa do Elvis é show de bola. Milionária. E quem mais não morreu e foi, não foi? Michael Jackson, pô. Michael Jackson ali, inclusive tem uma conspiração. Tem um vídeo, aliás. Vixe. Que esse bicho, ele morreu, né? E levaram ele de helicóptero pro hospital. É, ele já morto e tal, a galera lá e tal, levando o corpo dele. E quando a câmera vai passando assim por ele, o cobertor dá tipo uma levantada. Vixe, mas levanta onde? Levanta, mas a cabeça dele levanta assim, ó. Estilo Vida Bandida, quem já assistiu aí o filme Vida Bandida? Caralho, tá? Vida Bandida. Que Maria. É, pô, né? No finalzinho, pô, vocês não lembram, não? Puta, é o naipe do exemplo do cara, mas cara Vida Bandida, mano. É, pô, os caras fazem uma jogada do tipo aí pra simular a morte, mas... Outra morte ali clássica que foi conspiração é a do Kurt Cobain, né? Do Nirvana ali. É, disse que o Kurt... Hã? Ah, na máquina ali foi drogas, mano, claramente. É, segundo o Justin Bieber, né? Justin... disse que ele é o Kurt da nova geração. Inclusive, eu acho que foi conspiração mesmo, né? Porque exatamente no ano que o Justin Bieber nasce, morre o Kurt Cobain, mano. Mas foi não, mano. Foi, velho. Foi, mano. Por falar em Justin Bieber... Aí tá aí uma que eu acreditei agora. Por falar em Justin Bieber, alguém lembra como foi que esse diabo apareceu? Eu não sei, não. Rapaz, eu só vi de uma hora pra outra, era baby, baby pra todo lado, e ninguém viu, esse homem não tinha pré-fama, não, é? Ainda bem que eu nem sei de onde foi que esse vídeo saiu, velho. Aí já dá pra ligar os pontos, né? O cara vai ligando os pontos. Ah, mas se o Kurt Cobain morrer, nasceu o Justin Bieber, aí tem coisa, viu? Não é boa, não. É ruim mesmo. E tu sabe que outra conspiração que tem também é essa dos astros de rock ainda. Porque a maioria desses astros de rock que fazem muito sucesso e tal, esses bichos são muito conhecidos mundialmente. Tudo tem sósia. Não, eles morrem com 27 anos. Vixe. Ah, já me ligo nessa teoria aí. O Kurt Cobain morreu com 27 anos. O Jim Morrison do The Doors morreu com 27 anos. A Amy Winehouse morreu com 27 anos. Deixa eu lembrar da idade, meu. Janis Joplin morreu com 27 anos também. O Jimi Hendrix também. Eita. Rapaz, macho, aí. E o Elvis? O Elvis morreu bem com 50. Esse bicho nem era conhecido, mano. Mas com um corpinho de 27. Doido? Corpinho de 27. Tá explicado então, né? Rapaz, mas por que será 27, hein? Se a gente for tentar desmiuçar isso aí, o que é que dá? É, 27 é um número da cabala, mano. Significa o quê? É tu que é numerólogo, Babau, velho. Eu não, pô. É, mano. Tu que mexe aí com as ciências ocultas, mano. O que é que você tem a dizer? É, pai, 27 dá pra gente destrinchar aqui em 2 mais 7, 9. 9 é o quê? É um 6 de cabeça pra baixo. 3 é 666. Puta que pariu. Fudeu, né, cara? Pois é, se você querendo, a gente chega em qualquer lugar, né? Cara querendo. Não. Outra conspiração também que tem ali, falando ainda do John Lennon ali, porque o cara que matou o John Lennon, né, foi aquele tal de... não sei o que, Mason, né? Como é o nome do cara? Charles Mason. Charles Mason, pô. Assim, esse bicho disse que ele matou o John Lennon por causa de que ele era um assassino programado, né? Só do poder psíquico. Assassino programado é aquele cara que recebe, tipo, uma mensagem. O enredo da Supremacia Borne, né? Esse aí, né? Não, mano. Ele recebe, tipo, uma mensagem programada no cérebro dele que ativa a missão do cara. Vixe. E aí o filme, ó. Inclusive, eu assisti um filme com o Leslie Nielsen que tratava exatamente desse tema aí. Qual era esse filme? Corra que a polícia vem aí, o 2, se eu não me engano. Mas o Leslie também não morreu com 27, não, né? Não, mas tu sabe que ele tingiu o cabelo, né? É, pra aparecer 27, né? Quem sabe? Exatamente. E aí? O cara ali já tinha bem uns 80, velho. E aí? Dois, meu cara era conservado, mano. A polícia chegou e chegou na casa do Charles Mason, né? Do assassino do John Lennon. E o livro que o cara tava lendo era o Bíblia do Diabo. Death Note. Apanhador no Campo de Centeio. Vixe. Esse é um livro que dizem que tem várias mensagens subliminares e tal. Inclusive tem outro assassino famoso que eu não lembro o nome. O bicho não devia ser tão famoso assim, né? Que que encontraram esse mesmo livro na casa dele também. Aí disse... Inclusive, esse mesmo livro, como é? O Apanhador do Campo de Centeio? É, Apanhador no Campo de Centeio. O Apanhador no Campo de Centeio vai ter o link dele embaixo, né? Pra comprar na Saraiva. Vai, cuidado, já, né? Já tá postando, né? Em primeira mão. Você que tá ouvindo só o áudio, entre no site, confira lá na postagem que vai ter o link pra você adquirir o seu. Não, mas dizem que esse livro realmente tem alguma ligação com esse negócio de assassinos programados ali. Se o cara... Ah, mas eu sei que o Mágico de Oz, né, também, não. Olha aqui, olha. Alice no País das Maravilhas, né, também. Olha que coisa intrigante agora, viu, tu falou Alice, desse livro aí. Alice é negócio de drogas. Deixa eu citar só uma coisa aqui, você falou esse livro aí, eu dei uma olhada aqui rápida nele. Eu vi um ponto aqui, ó, o assassino de John Lennon, né, o Mark Davis Campbell, carregava esse livro consigo no dia que cometeu o crime. Oi, como era o nome do assassino do John Lennon? Mark David. Eu também achava que o Charles Mason, ele era um psicopata, mas não era esse do John Lennon. Eu acho que... Diz que ele tava lendo minutos antes. Não, mas eu tô vendo aqui que o Charles Mason também lia esse livro aí. Antes de tentar o suicídio, inclusive, né? Era o primeiro da lista dele ali. Best-seller, né? Reza a lenda aqui também, no mesmo canto, que ele teria tido a inspiração pra matar o presidente Reagan. Foi no filme Teoria da Conspiração, Mel Gibson, né? Que faz o papel lá do motorista. É isso, mano. Do mesmo livro, ó. Mel Gibson ali, esse bicho contratou um assassino, mano, pra... Outro ponto aqui, ó, diz: a banda punk rock californiana Green Day gravou em 1991 seu segundo álbum, a música baseada no livro. Vocalista, guitarrista, compositor Billy Joe Armstrong, olha aí a coincidência, Armstrong, sob o nome do cara. Bicho aí, tudo se encaixando. Oi. Olha, o desenho South Park teve também um episódio, a história de Scrooge sodomista, baseado na obra. Rapaz... Rapaz, se você tiver coragem de ler esse livro, viu? Tem um link aí embaixo, né? Corra para as colinas. E a gente não vai divulgar o nosso endereço, né, pra galera ali e tal. Cartão de crédito na mão... Pois é, quem sabe até aí pelo Azileita a gente não bota com desconto aí, né? Não, vai estar com desconto, mano. Na nossa loja o cara já compra com desconto. É só comprar pelo site que o desconto já tá incluído. Ah, então aí ainda tá com frete grátis, ó, pra todo o Brasil, mano. A hora é essa. Rapaz, é com a gente, Bi. E agora a parada do negócio do... Como é o nome daquele baitola, mano? Puta que pariu. Manel. E a parada das canetas Bic. Ixi. É, você que é tecnologia alienígena, né? É que tu acha disso aí? Eu concordo que nunca conseguiram criar nada parecido. Dizem, mas que as canetas Bic, essas bichas são alienígenas ali. Mas será que tem dedo do ET de Varginha? É porque se tu pegar, mano, o logo da Bic, mano, é um ET, mano, esse bicho, velho. Que conversa. Bota aí Bic aí no Google. Tu sabe, rapaz, também o que é um ET, mano? É o mascote do Big Brother, mano. Eles são muito parecidos. É irmão dele, né? Pois é, mano. A presto, eles têm um grau de semelhança alto. Mas os caras têm uma marca assim tão forte que se você prestar atenção, pensa em caneta. Pensou em caneta, o que é que você imagina? É Bic, mano. Pô, não eu tem penso numa correr. Caneta claro. Bico de pena. Então é uma marca assim poderosa, se né? Se tu cara... for ver, mano, em qualquer lugar que você chegue, tem uma caneta Bic no ambiente. É verdade. E é porque a caneta é super barata, né? Não é uma caneta estilosa, não tem tanta qualidade, mas... Ah, mas outra coisa, velho. É controverso. O design dela é interessante. É, quem acha pois é. Interessante. É uma caneta totalmente convencional, mas todo canto realmente tem. Galera, não deixa de ter uma. Quem é que compra Bic, mano? Ninguém compra Bic, mano. Esses bichos simplesmente aparecem, mano, nos cantos. Rapaz, é outra verdade. Pode olhar na bolsa de todo estudante como você encontra a caneta Bic. Agora pergunta se algum comprou, no, né? Tu já chegou na mercearia, mãe. Tu disse, me dá aí duas canetas Bic aí. Pegou, foi porra, mano. Ninguém chega não, mano. Tu é doido, rapaz, isso aí tem que ser estudado, né? A Bic agora foi... Inclusive, se alguém trabalhar no escritório da Bic, envia e-mail pra gente. Na né, nave, né? Na nave. É. Não, tu sabe por que é uma coisa curiosa mesmo? Porque todas essas grandes companhias, o cara sabe mais ou menos, né? Onde é que fica, já ouviu falar. É, pois... Por exemplo, a Coca-Cola aqui em Fortaleza, o cara sabe mais ou menos onde é que fica, né? A gente já ouviu falar e tal. Agora a Bic, mano, ninguém tem nem notícia desses caras, mano. Sim, mas essa teoria aí é muito esticada, bicho. Segundo os caras aqui... Eles dizem que em 2001 apareceu um documento com envolvimento da NASA, né, com a Bic e tal. Oi. De que eles acreditavam que as canetas Bic eram sonda extraterrestre que inspecionava todo dia aqui o pessoal através das canetas. E yeah, é, mano. Caralho, mano. E agora eu acreditei, mano. Rapaz, é muito esticado o negócio desse. Ah, chacada. Tem alguma Bic aí perto de ti, babão? Olha, algum olha. Algum de vocês tem alguma Bic aí? Tem um aqui na minha frente. Tem um aqui na minha frente, ó. Eita porra, derruba o babau, mano, derruba agora, o babau. Agora onde se eu comprei, cadê que eu comprei essa caneta? Eu comprei não, pô. Arrastou do escritório, olha, hein, bichão. Olha aqui, encontrei até um teste aqui que você faz, ó, olha aqui, olha ao seu lado. Dificilmente no raio de 15 metros não haverá uma sonda. Aí. Agora pense comigo, que ao nascer você é registrado com uma caneta, ao entrar para a escola, a universidade também, tudo que você escreve, desde estudos até cartas de amor é escrito com a caneta, ou seja, estes seres que nos observam sabem absolutamente tudo sobre nós, tudo. Mas rapaz, os caras também estica demais. Os aí cara, tem aqui... Você é doido, mano, os caras sabem mais do que o Google, mano. Ah, e o que é que tu acha que é Big? É. Segundo alguma a teoria aqui, sabe, cara, segundo a teoria, Big Spectral Center. Oi! Grande centro de expansão. Agora, fudeu agora tudo, mano. Puta que pariu. Mas rapaz... Agora tu ficou sem argumentos, dizer a verdade. Ah, rapaz, como é que os caras chegam num negócio desse nível, rapaz? Aí tem aqui assim, ó, no logotipo da Bic, notamos um alien tentando esconder atrás dele seu maior segredo, uma caneta que pode contar toda a história de todos os tempos, simbolizado pelo traço preto atrás do alien. Oi. Puta que pariu. Meu, ué, doido, tá aí, tá aí. Até agora essa teoria aí é a que tá ganhando, mano. Caralho, mano. Olha aí, rapaz, o negócio sai mais longe do que o que a gente imagina. Realmente, ó, que diz assim, as canetas Bic são facilmente encontradas pra serem vendidas, né? Realmente você encontra pra vender em qualquer lugar, apesar de você nunca ver ninguém comprando. Porém, depois que você compra elas sempre aparecem em diferentes locais e que você e nunca se questionou se realmente havia deixado onde encontrou. E outra, mas tu já viu alguma Bic, mano, acabando a tinta, velho? Rapaz, é um negócio sério mesmo. Até quando ela estoura, a porra ainda funciona, mano. Oi! Sobre PC condições causou muito, né? Você vê que a bicha trabalha em condições severas, né? Diz que ela se multiplica rapidamente. Certeza, mano, tu é doido. Ah, rapaz, como é que pode um negócio desse, velho? E ninguém pensou nisso. Inclusive, aí. A gente vai deixar o link aí também pra se você não tiver uma caneta Bic, né? A gente vai também deixar o link aí pra você tá adquirindo a sua. Pois é. Caneta uma sonda de sonda alienígena de primeira mão, né? Thank you. E a parada do Paul is dead. Aquela lá que todo mundo já sabe, né? Não, mas ninguém sabe, não, mas é doido. É a mais conhecida que tem. Todo mundo sabe, é o PC fuleiro. Até onde eu sei, é aquela aqui no auge da carreira dos Beatles. Até né, onde eu... deixaram tu ir, né? Também, até onde eu sei. Até onde minhas investigações, né, apontaram. Pois é. O Beatles fez aquele sucesso astronômico, tarará. Aí parece que onde eu li, disse que o Paul teve uma discussão com um membro do grupo. Ele pegou o carro dele, que era um Aston Martin na época, é um Aston Martin, se não me engano. Saiu e numa BR sofreu um acidente, um caminhão bateu no... Uma BR, mano? Lá nos Estados Unidos? A conspiração aí tá boa, viu, meu? Você deixa... Eu só falo BR que eu tô enterado daqui. Né? É. Eu sei que o caminhão bateu, o carro captou várias vezes. E só os integrantes lá foram indicados que ele tinha sofrido um acidente. Aí disseram: não, mas vocês não divulguem que o nosso integrante sofreu um acidente porque ele já tava morto na hora. E só conseguiram identificar que era o Paul por causa da arcada dentária dele. Ixi, é perigoso, né? Aí depois de um tempo botaram um sósia no lugar dele. Tem até as fotos de comparação. Vou até pegar aqui. Vigi! Aí pegar os teus documentos fotográficos aí. Agora ficou sério. As paradas de começar a subliminar, não. Acho. A do Paul is dead, mano. Não tem nem perigo de ser conspiração, mano. Isso aí é verdade, com certeza. Pois é. Doido, é, mano. Tem várias fotos de comparação do atual e com... Tá aqui, pronto. Achei uma já. O que a gente tá podendo ver? Mas, rapaz... Até onde, rapaz? Até onde? Tá aqui mais um, assim, tá mais. Rapaz, agora que eu notei que o Paul McCartney parece o Sylvester Stallone, ó. Era isso que ele me dizendo. Porra, esse olho cai de peixe, igualzinho, bicho. Eu tava assistindo Stallone Cobra agora há pouco. É, mano, uma diferença meio grande mesmo. Você analisando assim com calma, mano. É, mano, tu é doido. Sim, mas qual dos dois aí é o Paul mesmo? Aí que tá o problema, mano. Se tu não consegue distinguir, pode ser qualquer um deles, mano. Meu dia. Inclusive, que o cara que substituiu parece que é meio velho, né? Sim, e tal. É. Mas o dia que o da esquerda é o Stallone. Pode ser também, mano. Pode ter largado tudo pra ser ator de Hollywood, mano. Pois é, mano. Ah, naquela época, mano, os Beatles ali faziam tanto sucesso, mano, que esses bichos não tinham mais nem dinheiro onde botar, mano. Tu acha que o cara não vai forjar a própria morte, mano, pra poder sumir do mundo? Né? É, mano. É porque tem essa daí, mano. Às vezes o cara achou que a porra já deu, né? É. Eu quero, mas eu quero parar agora, aí não tem como, né? Babau, se tu quiser sair amanhã do teu escritório, pedir as contas, tu acha que a negada ia deixar? Ai, isso é perigoso. Tu ia ter que forjar a tua própria morte pra poder sair do escritório. Pois é, né? Mas aí qual é a probabilidade do cara encontrar um cara exatamente igual a você, sem ser seu irmão gêmeo, né? Eu chamo Stallone, velho. Não, mas essa aí do Paul is dead, mano. Inclusive tem várias capas ali dos Beatles, mano, em que esses bichos, o John Lennon, né, dá as dicas ali de que o Paul McCartney morreu, né? Aquela clássica, né, da travessia da avenida. Ah, Abbey Road. Diz que a placa do carro é a data, né? Ah, mas a doideira que eu acho é do Sgt. Pepper. Poxa, essa daí é foda, mano. Puta que pare. Qual é essa? Essa daí é só a capa desses LP aí, mano. Tá doido? Eles só já davam um programa de conspirações, mano. É uma porrada de... Se você procurar na internet, mano, dá uma lista até extensa, mano. Só das justificativas que levam a crer que o fato é real, mano. É, não tem nem, eu tô dizendo, mano. Não tem nem perigo ali dessa daí ser mentira, velho. E a do viajante do tempo? Que viajante do tempo, mano. Doutor Who, né? Eu assisto aí. Passa inclusive na Futura, né? Agora, se não me engano. O canal 5. O Chapolin, né? Cara, essa parada do viajante do tempo, não sei se é uma conspiração, mas é meio assim. intrigante. A vaga pode ser montagem. Aí saiu uma foto, mano, do ano de 1940, 1941, mano, de um bocado de gente reunida na parada, e apareceu um cara na foto. Vocês podem até tentar achar o cara na foto aí. Eu vou passar a foto pra vocês, ver se você acha diferente. Esse aí. Qual é? Um cara na foto antigono, utilizando um celular, né? É doido, mano. O nível investigativo aí do PC tá alto, mano. Bicho com tudo documentado aí. É, mas cadê, mano, o cara? Vigi. Caralho, mas aí ficou... Já vê isso, mano. Aí, pois é, que tá o problema. A galera diz, não, pode ser montagem, pode ser edição de foto. Realmente, isso pode ser edição de foto. Só que o problema é que essa foto, ela tá no museu. E o cara é garotão, né? O bicho é estiloso. É, o corte de cabelo do cara é anos 90, né? Então... Pois é, aí que tá, mas se eu fosse viajante do tempo, eu usava um óculos desse naipe aqui. E claramente dá pra... Ele tá com a câmera na mão, ó. Oi. Câmera moderna, né, inclusive. Agora vocês vão ter que postar esses links aí tudinho, né? O pessoal também não ficar viajando. Não, mas a gente vai botar aí, mano, os links do PC aí, do viajante do tempo aí. Agora, esse aqui vale a pena viajar, porque tu não acha que esse cara até lembra o Dr. Brown, não, mano? Mais novo assim e tá? Tal. É verdade. Isso aí tá parecendo um seriado que eu assisti, rapaz. Fringe. Tem uma galera que aparece em várias fotos. É, mano, tu percebeu que tem esse cara aqui de óculos, que é o que o PC diz que é o viajante do tempo, né? Você não tem um cara do lado dele, mano, que parece ali o vocalista do Metallica, velho. Vigi. Vixe, será, mano, que ele também viajava? Essa foto aí tá no Museu do Canadá. Ela seria para a exibição do Day Past Lives Here. Ela foi exposta desde 2004, mas essa foto aí é de 1940. E o que é isso aqui, mas que eles estão olhando? É um acidente, o que é? Sei. O acidente. Uma exibição cor do tipo. Exibição de quê, mano? Sei. Você tá querendo dizer, né, velho? Tá com medo. Então, vocês estão deixando o PC assustado, mano. Tá todo monossilábico aí, mano. Rapaz. Também tem outro registro de viajante no tempo. Essa aqui é mais extensa, cara. Essa aqui é siga mais extensa. Adiante. Como dizia aqui ditado, né? O que é um peido pra quem já tá cagado. Não, mano. Tem mais uma conspiração sobre viajante no tempo, mano. Tem, mano. Porque... Aldrin Carlson. Dizem ser um viajante do tempo do século 23. Não, mano, porque a maior conspiração ali de viajante no tempo que existe, mano, e realmente me fez acreditar agora, mano, foi um clipe do Michael Jackson, mano, da primeira apresentação do Billie Jean, mano, que ele fez a primeira vez o Moonwalker, sendo que o vídeo tá aqui no YouTube em HD, mano. Vixe. Como é que pode, mano, um negócio desse? 720 pixels. É que, ó, olha aí, ó. Vou botar agora, a porra ficou séria. Uma câmerazinha melhor, né? TechPix. É. Rapaz, eu acho que dava uma conspiração também essa TechPix. Essa câmera é a mais vendida do mundo. Como é que eu nunca vi ninguém com uma bicha dessa na mão? Ei, no Sana tinha um cara lá com uma placa dizendo: eu tenho a câmera mais vendida do mundo. Rapaz. Esse bicho aí tava dentro do esquema, rapaz, também. Rapaz, deixa de conversa, rapaz. Ei, mas eu ganhei uma bicha dessa. Rapaz, deixa de conversa. Eu ganhei, mano. Um colega meu de trabalho, mano. Ele tinha uma bicha dessa e não tava nem marrusando aí. É, mano. Bicha velha escrota, não sei o quê. Aí eu vou jogar essa porra no lixo. Eu, não, mandar pra mim. Tem aqui até hoje. Ah, rapaz, desde de conversa, o cara com um artefato histórico aí. Outra parada também de conspiração ali, dizem que o 11 de setembro, na verdade, foi planejado pelo governo americano. Ah, mas isso é verdade também. Isso aí é de longas datas, né? O que é que tu acha, PC, disso aí? Eu vi várias teorias, inclusive aquela que apareceu a foto do demônio lá na... O quê, velho? Essa daí do PC foi conclusiva, mano. Dizem que... O demônio também tava envolvido, né? Nesse caso aí, eu me lembro. Passou até no Gugu, doido. Mas aí, rapaz, passou você... Passou no Gugu é... Passou no Gugu é credibilidade foda, é alta. Não, mas depende do Gugu, mas é antes ou depois dele ir pra Record? É, pera. Aliás, dizem que foi até por isso que ele foi pra Record, né? É, mas isso aí é uma conspiração boa, né, mano? A troca ali de apresentadores muito louco, né? É, pra se livrar, né, do fardo. Não, mas esse negócio aí do 1 de setembro dá até um programa só pra ele, né, mano? Ali, que é muita coisa pro cara falar, né? 11 de setembro, gente, mano, se você for atrás, você acha fatos totalmente conclusivos que você foi armado. Inclusive, como o PC disse, né, no momento da explosão, tem filmagens que aparece a foto do demônio, né, lá no meio. Só isso aí já é suficiente, né? É, só isso aí. Mas se você não se achar suficientemente convencido, você pode procurar aí, tem documentários excelentes sobre isso, Fahrenheit. Os Zeitgeist, né? Exato, você vai ter uma base boa. Cara, assim, voltando ao Viajante do Tempo, esse cara que disse que ser do século 23, mas ele foi preso por investigadores federais. Ele era um aplicador de Wall Street, acusado de ter acesso a informações internas e privilegiadas. Ele disse que veio do ano de 2256. Sabe que realmente deve existir Viajantes do Tempo, mano. Porque olha só essa foto aqui, mano. Vixe, caralho, velho. Vixe. E agora, o que é que tu acha, PC? Mas isso aqui é desenhado. Desenhado. É porque o da direita foi tirado na TechPix, pô. São da mesma época. As duas são da mesma época, cara. Sacanagem. Mas o indivíduo em questão é de se duvidar mesmo. Aí, cara, o mais intrigante dessa história, desse caso do século 23, é que ninguém conseguiu encontrar nenhum registro dele existente antes de 2002. Ah, mas aí é fácil. Que não fim levou esse vagabundo, mano? É. Ninguém sabe. Como é que o cara vem do futuro, mano? Ele se anuncia no século 23 e não vem nem armado, mano? Não, ele não se anunciou. Depois que ele foi preso, fizeram interrogatório com ele, ele disse que veio do ano 2256. Ele foi preso por quê, mano? Drogas. Rapaz, mas ele... informações internas e privilegiadas. Inclusive que ele ia ser preso, né? Se ele foi preso é porque deixou. É, mas realmente é uma coisa que começa a fazer sentido. Se o cara viesse do futuro, a coisa lógica é ele especular na bolsa até dar uma dor, né? Mas se ele é de que ano que ele disse? Século 23. Ele até falou sobre a cura da AIDS e o esconderijo do Osama Bin Laden. Eu só encontrei um furo aí, o cara de 2256 e volta pra 2000 e quanto? 2001, 2002? 2002, diz que antes de 2002 não tinha nenhum registro dele. Como é que ele sabia o que é que acontecia em 2002? Se mesmo que ele fosse 2500 ou 2250, ele não teria vivido em 2002? É, mas realmente não tem como, né? Tu não sabe quem foi que descobriu o Brasil há 500 anos atrás, né? Uma coisa é você saber isso, outra coisa é o cara saber como é que vai estar as ações das empresas na data tal. Não. Por exemplo, tu sabe que ele descobriu o Brasil, mas tu sabe a cor da calça que ele tava usando no dia? Amigo, opa, hoje em dia, mas se eu fosse, olha aí, PC. Vermelha com branco. Olha aí. Macho, se tu fosse viajar no tempo e tu sendo uma pessoa honesta, a primeira coisa que tu fazia, mas era anotar. Ah, é histórico de variação de ações da bolsa e os números da loteria. Isso aí é dito e certo. Não, não tem um viajante do tempo da era moderna que não fizesse uma parada dessa. É, mas aí já tem a conspiração aí também da loteria, né? Inclusive, realmente eu botei aqui Pedro Álvares Cabral no Google. Esse bicho realmente tá usando uma roupa vermelha com preto ou com branca. Ah, olha, você não erra, não, mano. Puta que pariu, filha da puta, meu. Como é que pode? Aí é 30 anos de arqueologia, mano. Não é não. Por que é que tu disse naquele dia que a Terra é controlada pelos reptilianos? Eu não. Bicho, essa daí também é verdade. Essa dos reptilianos eu não acredito 100%, mas eu acho que poderia existir uma raça de extraterrestre alienígena, obviamente. Existe na Terra ocultamente. Ocultamente. Mas a história que diz na conspiração não acredito, não. Basta Star Wars, mano. É doido, é, mano? Existe, mano. Star Wars eu não me lembro, não. Existe. Doido, mano. Spock. Tu vai dizer que nunca viu Spock? Spock não é reptiliano, não, mano. Tu é doido, né? É, mas ele é. Como é? Vulcano. Vulcano. Pô, quer saber se não parece um lagarto. Caralho. De que não parece? Acho que eu tô trocando os personagens, né? Killer Croc ali, mano. Por que esse bicho foi baseado, mano? Dos reptilianos. Também que foi baseado no reptiliano, que é muito conhecido. Quem joga RPG, os Yuan-Chin e os povo lagarto. Oi! Ixi. Tem no D&D, é porque deve ser verdade. Yuan-Chin e os reptilianos são baseados nos reptilianos aí. Os povo lagarto. Eu sei que tinha uma novela aí da Record que tinha essa parada de reptilianos. Eu me lembro que minha esposa assistiu um episódio dessa novela e passou uma semana frescando com essa parada de reptilianos. Os mutantes. Inclusive, eu tava no ônibus, eu tava indo, voltando da faculdade, eu acho, uma coisa assim. Aí sentou uma mulher, mano, dizendo aquelas mulheres pedindo dinheiro, né? E tá... pedindo dinheiro pra poder comprar o remédio dela, né? Aquela história tal que a gente encontra... nos ônibus. E aí ela veio dizer que gostava ali dessa novela dos mutantes e tal. Nossa, que achava um dramazão do cacete e tal, essa novela. Que não perdia um episódio e dava maior valor a essas histórias dos reptilianos aí, velho. É. Acho que ela tava por dentro da parada também. Eu pensei que tu ia dizer que o filho dela tava pedindo dinheiro porque o filho dela era reptiliano. Qual é a comida que tu acha que um reptiliano come, PC? Faça a mínima ideia. Carne humana, o que mais eles iam comer? Eu ia dizer isso, mano. Não tinha nem outra razão pra eles estarem escondidos no planeta, né? Se fosse outro alimento. É por isso que o Killer Croc, ele, bicho, tá atrás do Batman direto, né? É porque ele ficou mais forte do que um reptiliano normal, mas aí ganhou essa nomenclatura. Eu acho que pode existir realmente. Reptilianos alienígenas lá tá escondido, mas que eles criaram a gente e que vieram do planeta tal e tal e tal, aí é putaria. Peraí, qual é o nome do planeta, mãe, que tu disse? Reptilianoide. Até onde eu li era planeta Sirius. Pra quem conhece a estrela Sirius, ela é mil vezes maior que o Sol, se não me engano. Os bichos aguentam, mano. E vinha os reptilianos de lá, tudo indo pra cá, meu amigo. Acho que sim, mas tu tá querendo dizer que os reptilianos criaram a raça humana, mano? Ah, não, essa parte aí foi a que eu li, que eu não acredito que eles... Quase, pô, tu não assistiu Prometheus, não? É, pois é, mano. Aí vieram pra cá atrás de recursos minerais, essas coisas, e pegaram os primatas e fizeram o homem erecto, se não me engano. Claro, inclusive eles têm os trabalhadores dele, né? Tem a raça de trabalhador braçal deles, que parece que durante as produções aqui subterrâneas na Terra, eles esqueceram um. O bicho acabou se soltando ali no Japão, fez mau estrago. Rapaz. Pois é, velho. Fizeram até o filme do bicho Godzilla, né? E aquela borboleta, ela também é reptiliana? Rapaz, ali só pode. O monstro fictício que guarda ali o calabouço da catedral aqui de Fortaleza também deve ser reptiliano. Esse daí é famoso, né? É, mas esse é conhecido, mano. 15 anos de mercado aí ele tá e tal. Inclusive é outra conspiração boa, né? Que dizem que tem toda uma rede subterrânea. É, mano. Aquela catedral... Catedral de acesso. Fortaleza tem a lenda aí que toda a rede subterrânea da catedral até um cemitério aqui da cidade é vigiada por um ser reptiliano aí imenso. Não, ninguém sabe nem se existe primeiro a rede subterrânea, né? Não, mas é porque eles querem que tu não saiba. Pois é, já começa aí a conspiração, né? Ei, PC, acho que alguém lá no teu trabalho pode ser reptiliano? Difícil. Tu acha que teu chefe não é reptiliano, não, mano? Tu percebe que o PC disse que é difícil pra não concordar nem discordar, né? Pois é, né? Se tu descobrisse que ele é reptiliano, tu entrasse lá na sala dele, de repente, ele tava com... E comendo... Outro comendo um, outro se comendo juntava. Pessoa, é. Se tu abrisse a porta e tivesse comendo uma pessoa lá dentro, o que é que faria? Ei, mas peraí, vamos ser mais específicos, uma pessoa feminina ou macho? Não sei, velho. Eu pensei que vai decidir o futuro do cara. Eu acho que isso influencia na teoria. E aí, PC, o que é que tu faria? Eu ficava lá parado olhando. E, se ele, e o melhor, se ele te desse duas opções, ou se juntasse a ele, ou se... Ou se juntava ao outro humano. Tu ia virar, PC, um a espião opção, reptiliano. Ah, eu dizia, tem a terceira opção. Vixe, As frases do PC estilo Stallone, né? Qual é, PC, a terceira opção? Não, ele dizia assim, mas a pergunta dele. É, PC, agora que tu me viu aqui e tal, tu vai se juntar a mim, certo? Errado. Thank you. Ou tu ia se juntar ao outro humano? Você tava falando de cogitação. Ei, Neto, no órgão lá onde tu trabalhava antes, rapaz, não teve uma história dessa, não? Porra, mas tu me deu um susto agora, mano. Oi. Que foi que chegou aí, pessoal? Tão tentando pegar o... Já começaram a caça. Eita, mas agora fudeu, mano. Tranca a porta. PC foi o primeiro, já era. Vixe, ele daí volta a mano. Tô aqui. Vixe, aí pelo visto a terceira opção funcionou. Né? Ei, mas tu sabe que isso aí foi foda, né? Que até o tom de voz aí do PC mudou, mano. Acho que ele... Eu não gravo mais com esse cara não, mas substituíram ele. É sósia, né? Bota aí a webcam, PC, pra gente saber que é tu mesmo. E tu sabe que os reptilianos, eles podem alterar, né, as cordas vocais. E a aparência, né? Pois é. É o mesmo. Aí, mas até o volume desse bicho, ele aumentou, mano, do microfone. É, não é o PC não, mano, não é o PC não. Derruba ele. Se identifique. Mas será que tem um jeito, assim, da gente identificar se uma pessoa é um reptiliano? Tem, mano. Tem, é só tocar fogo, mano. Toca fogo neles, eles voltam à aparência normal. E se não for um reptiliano? É, o cara tem que estar muito certo, né, sobre isso. Aí, ó, tem aqui 5 dicas pra identificar um reptiliano. Aí. Aí, jamais admitirão qualquer insinuação a respeito. Ei, PC, tu é um reptiliano, tu... Não. Aí. Fazem a barba e professam ideologias fascistas na cara dura. Puta, ei, PC. Merda, PC, agora ficou foda pra ti. Tu fez a barba hoje, PC, tu? Fiz ontem. Puta que pariu! Agora fudeu, viu? Terceiro. Não tem criatividade. Tem dizendo aqui que alguns não sabem abrir uma porta. Vixe. O bicho entrou por onde, mano? Tentou pegar a janela, foi PC, velho? Na porta da frente. Ela tava aberta, né, mano? Tava. Vixe! Oi, Ivo! Aí ele já adaptou, pô, em casa. E são certinhos ou copiam algum trejeito ou expressão humana, oi. Eita, porra. Vixe, mano, fudeu, puta que pariu. Se dissesse que eles têm interesse por dinossauros, aí era... O quinto, né? Interesse por répteis e criaturas de sangue frio, né? Vixe, Mari. Eita, agora eu fiquei duvidando de ti, PC. Mano. Vai, PC, continue o cast aí. Eu já tô ligando aqui pro F. Me ama, né? O cara também tem a... O do... Agora me esqueci. Vixe, mas até a respiração desse bicho... Gaguejou. Tu percebeu que esse bicho falou assim? Não, mas tem aquela do... Aquela do... Por isso que quando a gente foi assistir o Homem-Aranha, o PC saiu achando que fizeram a maior sacanagem com o lagarto, né? Hasta la vista, baby.